passarinho a cantar. Clareou e as estrelas, come um pedaço de aço, foram descansar. É só ele que me encanta, é só dele o meu cantar. Enquanto ele a voar, corre em meus olhos a lhe procurar. E na seda azul da noite, grilos dos velhos quintais me parecem falar, pra eu dormir e com ele sonhar. Luz de ametista, mara de teus olhos, passarinho a cantar. Clareou e as estrelas, come um pedaço de aço, porão descansar. É só ele que me encanta, é só dele o meu cantar. Enquanto ele a voar, corre em meus olhos a lhe procurar. E nascer